Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite, querido. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem, meio friozinho aqui, tá ficando friozinho, mas eu tô parecendo uma panqueca ou um burrito mexicano de 1,71m de altura, que eu tô todo enrolado de edredom aqui, então... Não, tá feio, tá feio. Tá. O frio aqui tá... Tá começando a ficar, quer dizer, a gente nunca sabe, né, o lance de meteorologia, né, apesar de meteorologia, eu já cansei de sair pro sol e voltar encharcado, mas estão dizendo que hoje vai ser das noites mais frias. Vamos lá? Vamos lá. Então, a gente vai começar hoje a entrevistada, né, a Juliana German, vai falar do livro dela, O Manual que os Homens Jamais Devem Fazer na Hora do Sexo. Ela vai entrar logo mais. A gente vai começar, então, o primeiro bloco, a gente vai falar sobre, para variar, aquela garimpagem de canções que foram injustiçadas nas paradas de sucesso. Então, vamos começar nos anos 50, querido, por favor. Vamos lá. If there's anybody that's feeling bad, well, they'll come along with me and you feel glad. Just growl, wow, just growl, wow. Well, it's as simple as that, just like a cat, bop, bop, bop, bop, wow. If you're nuts about any interstate, well, come along with me and you feel great. Just growl, wow, just growl, wow. Well, it's as simple as that, just like a cat, bop, bop, bop, bop, wow. I try barking like a puppy dog, even screeching like a dying hog. Well, I can't get nowhere with a hoot and howl. You know I'm happy when you hear me growl. If there's anybody that's feeling bad, well, come along with me and you feel glad. Just growl, wow, just growl, wow. Well, it's the sound of the night, just like a cat, bop, bop, bop, bop, wow. When everybody's swinging and in the mood, and everybody around me is in the groove, just growl, wow, just growl, wow. Well, it's the summer, the style, just like a cat, bop, bop, bop, bop, wow. If it does about any interstate, it'll come along with me and you feel great, just growl, wow, just growl, wow. Well, it's the summer, the style, just like a cat, bop, bop, bop, bop. I tried barking like a hungry dog, even screeching like a dying hog. Well, I can't get nowhere with a hootin' owl. You know I'm happy when you hear me growl. If there's anybody that's feeling bad, well, come along with me and you feel glad. Just growl, wow, just growl, wow. Well, it's a summerless night, I'm just like a cat, bop, bop, bop, bop. Marco Antônio. Essa canção de 59 não fez sucesso. O nome é Johnny Kidd. O nome do grupo é Johnny Kidd, com dois D's de Davi. Johnny Kidd and the Pirates. O nome da canção Growl, quer dizer grunhir, né? Ele está basicamente falando que ele está meio no cio e ele tá uivando. Cheio de amor para dar. O maior hit desse cantor, do Johnny Kidd, do grupo dele, The Pirates, foi uma canção chamada Shaking All Over, ou seja, se sacudindo, se rebolando por tudo que é lugar, uma canção de 60, né? Quase um ano depois ele gravou a que a gente vai ver um trechinho daqui a pouco. No caso, falar um pouquinho do Johnny Kidd, o nome de batismo Fred Heath. Ele nasceu em 23 de dezembro de 35, no norte de Londres, e morreu aos 30 anos de idade, em 7 de outubro de 66, perto de Lancashire, também no Reino Unido. O grupo teve atividade de 56 a 66, né? Foi um dos pouquíssimos rockers, roqueiros, né, britânicos, a atingir fama no Reino Unido antes dos Beatles. E ele não imitava, denotado, o timbre do vocal do Elvis. Se a gente tiver que comparar, de repente, com algum americano, ele estaria mais para um Jerry Lee Lewis. Né? Ele compôs cerca de 30 canções antes de poder beber legalmente. Shaking All Over, que a gente vai ver daqui a pouquinho, foi o número 1 nas paradas inglesas, mas fora da Europa ficou conhecido numa versão do grupo Guess Who. É pioneiro em meio que atuar nos palcos como se fosse um personagem. Ou seja, bem antes do Paul Revere and the Raiders, do Alice Cooper e, obviamente, do Adam Ant. Ele morreu, como eu falei, aos 30 anos de idade, num acidente de carro. E, por sinal, o baixista original da banda, o Nick Samper, não morreu, estava junto com ele no carro. E mais tarde se tornou um dos integrantes originais do Deep Purple. Mas só se machucou. Trabalhos dele, vamos dizer, trabalhos escritos pelo canções escritas pelo Johnny Kidd podem ser ouvidas em filmes como na série de TV Mr. Bean. O Rowan Atkinson, que interpretava o Mr. Bean, era super fã dele. Meu Primeiro Homem, que é um filme com Albert Brooks e Ruthanne Alda. Uma Garota Irresistível, que é sobre aquela modelo Eri Segwick, que era integrante da trupe do Andy Warhol. Missão Madrinha de Casamento e outros. Vale dizer que nesse mesmo ano da canção Growl, que a gente ouviu, ou seja, também em 59, o ídolo do patrão aqui da rádio, né, o cantor, meu Deus, tô com medo até de dizer, Fabian, né, lançou um hit de nome Tiger, em que ele também grunhe. Tá, né? Então, quer dizer, para ter uma semelhança, né? Viu só? Eu sempre penso em ti. Muito, João. Muito. Você sempre tem pensamentos maléficos. Eu vou ouvir um trechinho, por favor, do Shake da Loba de 60. Shaking all over. Just the way that you say goodnight to me brings that feeling. Marco Antônio. Então foi essa canção dele, fez muito sucesso no Reino Unido. Então vamos passar então para os anos 60, por favor. Vamos embora, vamos para os anos 60. Vamos lá. Vamos lá, Fufunha. He's always bothering me. He knows I'm taking a nap. Slap him in his face and put that guy right in his place. Why don't the boy leave me alone? I can't walk down the street in peace whenever he's around. If my baby finds out, he's gonna knock him flat on the ground. I'm gonna tell my boyfriend if he gets fresh with me again. Viaje com a Showtime, a máquina do som. Marco Antônio. Ah, pois é. Esse grupo, The Angels, grupo feminino, a canção Why Don't the Boy Leave Me Alone, é uma canção de 63, ou seja, a letra basicamente fala, ela está se questionando por que, que aquele rapaz não larga ela de mão, porque ele não para de dar em cima dela. A seleção que eu fiz, no caso, tem um pouco a ver, a gente está abrindo espaço para logo mais, né, a entrevista, né? Primeiro a gente falou do cara gruindo, né, o Ivando, e agora a gente está falando de desse grupo, The Angels, rejeitando, uma canção que elas rejeitam um cara. Então, no caso, o maior hit desse grupo foi My Boyfriend's Back, também de 63, ou seja, meu namorado está de volta. Esse grupo, The Angels, esse grupo começou com o nome The Starlets, ou seja, as estrelas, e depois mudou o nome para The Halos, que seria algo como as auréolas. Esse grupo começou em 58 em New Jersey, era basicamente a formação mais famosa, foi as manas Phyllis Albot, que fazia magistério, né, que queria se tornar professora, e Barbara Albert, que estava estudando, mais tarde estudou para fazer arranjos musicais, queria ser produtora musical. Eles se juntaram com uma ítalo-americana chamada Peggy Santilla, que cantava jingles, ou seja, canções para comerciais. O sucessão dela, My Boyfriend's Back, a gente vai ver daqui a pouco um trecho, fez muito sucesso, era para ser, na verdade, um demo, uma fita teste, digamos assim, para os produtores, que eles queriam que, sabe quem gravasse? As Shirelles, mas acabaram gostando tanto que lançaram com as próprias Angels. A canção foi um hit gigantesco, como eu falei, chegou ao número 1 na Billboard Hot 100, ou seja, nos sucessos, no top 100 da Billboard, vendeu 1.050.000 discos vendidos num período de cerca de 2 anos, e ganhou isso de ouro. O interessante, querido, é que The Angels foram contratadas umas atrizes que pareciam com elas no começo da carreira, para saber qual fim para aquele Jersey Boys que o Clint Eastwood dirigiu sobre o Frank Valli em Four Seasons. Então tem uma hora no filme ali que tem umas atrizes simulando as Angels. Elas podem ser ouvidas em filmes como The Wanderers, né, que no Brasil era a Gangue da Pesada, American Graffiti e a Festa Acabou, é o segundo American Graffiti, não é o Loucura de Verão, é o segundo. Férias Permanentes, que é um filme meio underground do Jim Jarmusch, né, começo da carreira dele. Clean and Sober, no Brasil era Marcas de um Passado, é um filme sobre vício em cocaína, com o Michael Keaton e o Morgan Freeman, foi assim o papel que na verdade fez os críticos prestarem atenção no Michael Keaton, que era meio visto como um ator só de papéis cômicos e leves. Na verdade foi o papel assim que o Tim Burton até usou para convencer os produtores que o Michael Keaton poderia ser o Batman, naquele filme com o Jack Nicholson de Coringa. Deixa eu ver o que mais. Também pode ser ouvido também no filme Matinee, uma sessão muito louca com John Goodman. Então vamos tocar um trechinho, se não for abuso, aí da canção de 63, My Boyfriend's Back. And when I wouldn't go out with you, you said things that weren't very nice. My boyfriend's back and you're gonna be in trouble. Hey, la, hey, la, my boyfriend's back. See him coming, better cut out on the dub. Hey, la, hey, la, my boyfriend's back. You've been spreading lies that I was untrue. Hey, la, hey, la, my boyfriend's back. Look out now, cause he's coming after you. Marco Antônio. Mega hit. Então agora a gente pode passar para os anos 70, uma das razões, não da música que a gente vai ouvir na íntegra, mas da segunda até, que foi até um sucesso bem grande, em Nova York, pelo menos, artistas de dança, é porque o nome é Time Machine, e eu me lembro que um dos selos das marcas d'água que a gente coloca aí nas raridades, fala que, né, a nossa rádio aqui é uma máquina do tempo. Sim. Então, vamos então para o ano 70, a primeira, então. Vamos ver, por favor, aí. 79. Olha, eu acho um crime até essa canção não ter ficado famosa, acho lindíssima, mega climão. O nome dessa música é Baby Your Eyes, ou seja, baby, ou querida, ou gata, os teus olhos. Está falando novamente daquela comunicação, daquele link visual, da encarada que se dá quando você está atraído por outra pessoa. De novo, tentando aqui colocar uma certa... fazer uma certa linha assim, de itens que a gente logo vai a discutir com a nossa entrevistada Juliana German, do manual que os homens jamais devem fazer na hora do sexo. Estou falando isso porque também tem gente escrevendo aí, bah, super interessado, calma, calma, que ela já chega aí. Esse cantor, ele é muito mais famoso como ator. A canção que a gente vai tocar daqui a pouco, um trechinho, que fez certo sucesso em Nova York, Time Machine, que é de 78, fez sucesso só mesmo em algumas pistas de dança, em algumas discotecas, no final dos anos 70, em Nova York. Ele é mais conhecido como ator. O nome é Lawrence Hilton Jacobs. Ele nasceu em 53 em New York City, no total 9 irmãos, desculpa, contando com ele, 9 filhos. Ele estudou interpretação num grupo de teatro para negros muito conhecido na época, que era o Negro Ensemble Company. Ele foi um dos astros de uma comédia de situação, de um sitcom, de um seriado, que foi a série de TV que não é conhecida no Brasil, mas foi quem fez o John Travolta virar símbolo sexual para os adolescentes. Era Welcome Back, Kotter. Ele era basicamente um professor de origem judaica com os alunos de várias raças e etnias. Ele, no caso, era o malandro afro-americano. E o John Travolta era o ítalo-americano burrão que tinha mega sex appeal. Era um seriado que fez bastante sucesso e foi por isso que o John Travolta, foi por essa série que o John Travolta daí foi chamado para fazer os embalos da noite. No caso, que eu posso mais falar? O Ed Murphy é super fã do Lawrence Hilton Jacobs. E interessante também que... ter notado pelo vozeirão, pela pegada que ele tem, aquele grande funkeiro de verdade, né, de favor, o Rick James, né, um disco que ele lançou nos anos 80 chamado Street Songs. Ele estava com a bola toda, o Rick James, e ele contratou as seguintes pessoas para fazer backing vocals: o Lawrence Hilton Jacobs, os Temptations e a Tina Marie. E no disco Street Songs do Rick James, o Stevie Wonder que tocou gaita. Então, deixa eu ver, o que eu posso dizer do Lawrence Hilton Jacobs? Ele estrelou e coescreveu um policial classe Z de baixíssimo orçamento de nome L.A. Heat, fazendo um policial durão. Dirigiu, coescreveu, estrelou e cantou na trilha de Angels of the City, que também faz o papel de um policial que atira antes e pergunta depois. E dirigiu e estrelou um filme também de baixo costume chamado Quiet Fire. No Brasil, ele ficou mais conhecido, sabe por quê? Por interpretar o patriarca da família Jackson, naquele seriado The Jacksons. Tá. Isso, ele que fazia o papel do Joe Jackson, né? Distribuindo porrada na criançada. Então, até rimou. Então vamos tocar, se não for abuso, o maior sucesso da carreira dele, 78, Time Machine, Máquina do Tempo. Só entra lá por um minuto. Marquinho. Pois é, essa canção, então, Time Machine, basicamente ele fala que ele gostaria de poder entrar numa máquina do tempo com a garota dos sonhos dele, para eles poderem voltar aos melhores tempos. Então, Lawrence Hilton Jacobs, certamente ninguém em outras rádios aí tocou ou tocava, porque como eu falei, o pouco de sucesso que ele fez como cantor foi basicamente só na cidade de Nova York. Deixa eu ver aqui. Vamos para os anos 80, então, por favor. De 80, tentando continuar nesse ciclo de coisas que tem a ver com que a gente, com sexo, né? Com carinho, com afeto, já que a gente vai falar com a Juliana German daqui a pouco, o manual dela sobre sexo. Então aí esse é o cantor Chris The Bird, né? A canção é de 88, o nome da canção é Tender Hands, né? Mãos macias, está dizendo que mãos macias podem levar a pessoa ao paraíso na hora daquilo. Então, um dos grandes sucessos dele, obviamente, foi Lady in Red, que é de 86. A gente acabou de ouvir um trechinho, que o pessoal, em segundos, o pessoal vai reconhecer, obviamente. Mas vou falar um pouco do Chris The Bird. O nome dele de batismo, Christopher Davidson, ele nasceu em Caiaduro, em Santa Fé, na Argentina. O pai dele, diplomata britânico, e a mãe, secretária. Passou parte da infância em Malta, Nigéria e Zaire. Daí a família se mudou para a Irlanda, o pai comprou um castelo meio caindo aos pedaços, se transformou num hotel, e o jovem Chris daí cantava para os hóspedes. Ele é um dos maiores nomes do chamado soft rock, misturado com pop, né? Tipo assim, o que a gente chamaria meio que pejorativamente, pelo menos chamava há uns anos, de mela cueca, né? Canção lenta para dançar agarrado. Lady in Red, por exemplo, que a gente vai ver um trechinho, chegou número 1. Número 1 do top das paradas de sucesso no Reino Unido e número 3 nos Estados Unidos. Ele foi o primeiro cantor ocidental a se apresentar no Líbano depois da guerra civil de lá. Eu não me lembro quando é que foi aquela guerra, mas eu acho que foi tipo 75 a 91, foi. Por aí. Né? Ele pode ser ouvido em filmes como Arthur II, O Milionário Arruinado, né? Sequência ao visto Arthur, O Milionário Sedutor. Só não é um filme ruim. Não dá para comparar, claro, com o primeiro, que por sinal tinha a trilha do Burt Bacharach, né? A canção tema, obviamente tu conhece, a gente já conversou sobre isso, Christopher Cross. Né? Então, não colocaram o Christopher Cross na sequência, colocaram o Chris The Bird. Também ele pode ser ouvido num filme chamado Punhos de Vencedor, que é um drama que não fez sucesso algum, mas não era ruim. É um drama sobre boxe com o Gene Hackman e a Jennifer Beals, do Flashdance, né? Uma Secretária de Futuro, né? Aquela comédia romântica muito legal com Harrison Ford, com a Sigourney Weaver, com a Melanie Griffith. Então, eu acho que... vamos tocar então, por favor, a Lady in Red. I've never seen you looking so lovely as you did tonight. I've never seen you shine so bright. I've never seen so many men ask you if you wanted to dance, looking for a little romance, given half a chance. I have never seen that dress you're wearing, all the highlights in your hair that catch your eye. I have been blind, Lady in Red is dancing with me. Marquinho, sua entrevistada já está na linha. Ah, que sensacional. Só para dizer uma coisinha que muita gente pensa, como Lady in Red, quer dizer Dama de Vermelho, que essa canção é a canção tema do filme Dama de Vermelho, que o Gene Wilder dirigiu, estrelou com a Kelly Lee Brock. Mas não, naquele filme tocou uma canção chamada Woman in Red e ganhou Oscar a canção I Just Call to Say I Love You, né? Então as canções da trilha sonora do filme Dama de Vermelho são do Stevie Wonder e também com dueto com a grande Dionne Warwick. Então, gente, uma honra o pessoal escrevendo direto de saber quando é que ela iria entrar. Então, quero dar as boas-vindas para a grande Juliana German. No caso, a Juliana é jornalista especializada em comunicação empresarial. Ela trabalhou mais de 12 anos na TV Globo, onde ela desenvolveu uma metodologia particular, uma metodologia própria para o ensino da oratória. E ela está lançando um livro, gente, um manual interessantíssimo, muito engraçado, chamado Manual, o que os homens jamais devem fazer na hora do sexo. Quando eu descobri a existência desse livro, eu pensei, bah, vai ser interessantíssimo falar, já que o approach que esse livro tem é humor. É aquele lance de humor, a gente ri e dói um pouquinho, né? Porque não tem mentiras aqui. Então, um livro baseado em uma série de pesquisas que ela fez com várias mulheres. E então ela está aqui, sei lá, vou passar a bola aí para ela. Juliana, tudo bem? Boa noite, ou boa tarde ainda, né? Mas aqui já é boa noite, já tá escuro mesmo, aqui. Com chuva, frio. Boa noite a todos os ouvintes, que alegria imensa poder participar desse programa tão espetacular. Ah, pô, obrigado, querida, valeu. E estás em Florianópolis agora? Sim, em Florianópolis, tá, olha... Está chovendo muito aí, é isso? Os casacos já estão tendo que ser usados, porque aqui já está fazendo frio daqueles. Não sei como está para vocês, mas aqui, olha, deu uma queda de temperatura absurda. É, aqui também. Estão prevendo que lá por 11h30 da noite vai gelar e vai ter cachorro. Estão dizendo que vai ter cachorro na rua caminhando de lado. Oh, tadinhos, isso for verdade. Mas que alegria estar aqui, gente, para falar com vocês sobre assunto tão legal. Pois é. Ainda polêmico, não deveria, mas é incrível como ainda é polêmico, né? Se fala de sexo, as pessoas... acho que muita gente fica interessada, mas muita gente nem quer dizer que está interessado, né? Porque parece que ficam constrangidos, é um tabu. Querida, me fala assim do início da Juliana German. Tu foste campeã de natação? Ah, isso tu descobriu sozinho. Fala um pouquinho do teu legal. Início aí, pode ser? Sim, eu nadei durante muito tempo. Foi um passado bem interessante. Durante uma década da minha vida, basicamente dos 10 até os 20 anos, eu competi, sendo que, lógico, dos 13 até os 20, em altíssimo nível. E então foi um caminho natural eu seguir para o jornalismo esportivo. Porque enquanto atleta eu achava o máximo poder fazer entrevistas com outros atletas, conhecer histórias. Então, esse meu passado ligado ao esporte, ele é muito forte. Tanto na época de nadadora nas piscinas, com competições nacionais, internacionais, treinei nos Estados Unidos um tempo, e depois me realizando como jornalista, aí sim, cobrindo Olimpíada, diversos eventos internacionais. Então o esporte sempre esteve muito presente no meu sangue. Mas me diz uma coisa. Mais, né? Parado. Mas só me diz uma coisa, como é que daí passaste desse interesse por esporte para essa tua metodologia de oratória, né? Até porque, não estou dizendo que um atleta não possa fazer isso, mas não necessariamente um atleta tem que saber falar bem. Então, como é que foi essa teu crossover, né? Essa transição. É interessante isso que tu falou. Realmente, alguns atletas, por treinarem muito sozinhos, eles perdem a habilidade de comunicação. Mas, justamente, eu sempre fui uma apaixonada por comunicação. Eu amo o processo de comunicação. E, durante a minha experiência, eu sou de Florianópolis, mas assim que eu me formei, eu fui morar no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de trabalhar muito tempo na TV Globo. E lá, eu adquiri um grande conhecimento dos processos de comunicação. Pro bem e pro mal, né? Quando se fala em grandes corporações, então a gente fala de diversos tipos de comunicação. E começou a despertar a minha atenção quanto que uma comunicação, quando ela é eficaz, ela atinge o seu objetivo da mesma forma que quando não é, lógico que é desastroso. Então, essa minha transição para a palestra foi devido a essa minha paixão pela comunicação. Então, tudo que eu faço hoje em dia permeia esse segmento. Então, a comunicação na política, a comunicação nas empresas, a comunicação pessoal, a comunicação na hora de uma entrevista. Claro. Hoje em dia eu digo que eu me realizo, antes era nas piscinas. Agora é quando eu dou uma palestra, é o que me faz vibrar. Então me diz uma coisinha, tem a ver um pouco, falaste no lance de quando, obviamente, a comunicação é eficiente, é eficaz, né? Ficou na minha cabeça rolando o seguinte conceito de resultados, né? Então quer dizer que o teu treinamento como atleta, que obviamente era mirando, não apenas, ou seja, não era necessariamente a estética da natação, mas sim o resultado, né, chegar ao pódio. Quer dizer que tu usaste isso para tornar a tua técnica uma forma de se comunicar bem, ou seja, de atingir resultados através da comunicação. Tem a ver com isso ou pirei? Perfeito, nossa, você foi maravilhoso. E bolei agora isso, falando sério, foi, olha só, não tá escrito, Olha só, se não tiver direitos autorais, eu vou passar os anos nas minhas... Vamos ver na hora do livro do sexo aí, porque aí eu vou me ralar muito nas perguntas, mas vamos ver. Imagina, mas foi perfeito. A tua colocação foi realmente espetacular, exatamente isso. Na piscina era a busca pelo resultado. Fora das piscinas, comunicação, nós também estamos em busca de um resultado. O que me admira imensamente é como as pessoas têm pouca habilidade na comunicação. Isso a gente fala em todos os segmentos. Parece que cada vez menos nós não sabemos mais nos comunicar. Eu acho que também ajuda, né? Ajuda quando tem um computador também separando as pessoas, né? As pessoas, por exemplo, outro dia eu fui escrever um texto à mão e eu não estou te mentindo, assim, parecia que eu não tinha escrito, eu acho que eu não escrevi há muito tempo, e eu não estou te mentindo, a minha caligrafia saiu pior do que já era, e olha que eu era uma das pessoas no colégio que era conhecido como escrever com hieróglifos, né? Basicamente ninguém entendia. Eu tenho a mesma dificuldade, hoje em dia eu não consigo mais escrever, a minha letra sai um garrancho, assim. Isso. Do que letra de médico, porque nós ficamos viciados nessa questão de ter que escrever no computador, de ter o corretor ortográfico para ajudar a escrever as palavras, tu vais esquecendo como elas são. E então, e é lamentável até mesmo assim, abrindo parênteses, o quanto que os próprios jovens hoje em dia... Claro, a gente que foi criada assim, mal, né? Tudo, né? Já tem ali o celular, um aplicativo, e eles não estão mais... O que deve ter de jovem por aí escrevendo como se estivesse num carrossel e com mal de Parkinson, né? É verdade. Mas eu gostei, Marco. Vou realmente usar isso nas minhas palestras. Não, tudo bem. Querida, vamos ver o seguinte, tá? Vamos falar do livro, então. Manual, o que os homens jamais devem fazer na hora do sexo. Vamos falar assim, na intro do teu livro, na introdução ali, diz o poder dos três P's. Né, P de Paulo. Por favor, fala um pouco pro pessoal que não conhece teu livro, o que que é esse O Poder dos Três P's, pode ser? O Poder dos Três P's, claro. Mas olha, antes eu posso fazer um elogio? Mas que seleção espetacular de músicas. Pô, mandou, querida, obrigado, muito obrigado. Bem, eu tava aqui eu então... tentei, a gente sempre tenta fazer alguma uma seleção, né, que tenha a ver com o entrevistado. Então, no caso, eu tentei pegar alguma coisa, né, que fosse mais ou menos preparar o campo para tua entrada. Então, que legal que gostaste. Muito, muito. Então, pegando essa seleção espetacular que tu fez e jogando para o poder dos três P's. Aham. Ah, bom, os três P's, o que que eles são? Eu digo que o segredo, não é o segredo, mas existe uma manha dos homens que mandam bem na cama que tem a ver com a questão da pegada, okay, da potência e da presença masculina. Ah, tá, isso são os três P's, tá. Esses são os três P's. É o homem que realmente sabe se posicionar, aquele homem que sabe pegar e mulher. E é possível o cara ser eficiente, vamos dizer, tu acha, pelos teus estudos, é possível o cara ser eficiente faltando desses P's? Ou esses P's, assim, se o cara não tiver um dos P's, ele pode, sei lá, de repente, seria melhor ele, sei lá, virar padre ou ir para um seminário, alguma coisa assim? Não, imagina, alguns sempre vão ter... São raros aqueles que conseguem conjugar os três P's. Uhum. E não é pela ausência de um que, digamos, a pessoa vai se tornar péssima na cama. Agora, tem uma questão que é essencial e eu sempre digo. Quando nós falamos da questão do sexo, do homem, dessa dança, do acasalamento, do que encanta as mulheres, os homens, eles estão muito mais focados na questão da sua centimetragem. É, okay, aquilo que é o seu órgão. Mas okay, o tesão da mulher pelo homem vai muito além disso. E por isso que eu digo no meu livro que a questão do homem, quando ele tem a presença, quando ele sabe como tratar a mulher, a questão da pegada, que algumas gostam de repente mais forte, outras com mais delicadeza, uhum, a presença dele na questão do estímulo, tudo isso é muito mais importante para algumas mulheres do que a própria questão do tamanho, que para os homens é o que mais importa. E honestamente, para as mulheres, não é o que mais importa. João, eu tenho chance de sobreviver, João. Eu tenho chance de sobreviver, João. Não, você não tem, não. Você tem que ser pinça e lupa. Obrigado, João. É sempre legal ter um patrão assim que nos dá todo o apoio, inclusive no ar, assim, humilhando a gente. Valeu, João. Então, querida, fala, por favor, assim, né, tem vários capítulos, uns 30 capítulos, eu diria, no seu livro, 30, né? Exatamente. Tá, eu que selecionei alguns aqui pra gente conversar, tá? Então vamos lá. Basicamente tem um que é O Conectado, né, falando do cara que seria ele... Ele seria assim, a personificação do cara conectado. Tem o Come Cru, tem um que é um filme erótico, tem o GPS, o Hit Rir, tem o Bêbado e o Canibal. Né? Quer dizer, tem vários outros, mas é que eu não vou entregar aqui tudo, senão... Claro, né? Mas, assim, fala por cima, por favor, sobre o que é o conectado. O conectado, hoje em dia nós vivemos na era da... Estamos todos conectados o tempo inteiro, só que tem algumas pessoas que nem na hora... de ir para a cama, conseguem largar o celular e acham que tirar uma foto antes, ó, estou indo, né, para aquele momento. Aí, durante, tem aqueles que adoram filmar o ar. Eu tenho amigos que colocam na internet, quando eles vão no banheiro, tipo assim, indo ao banheiro, depois, uau. Né? Uau, adorei, uau, gostei, uau. Todo mundo tem que saber o que está acontecendo, passo a passo na vida do sujeito. E o conectado é justamente aquele cara completamente sem noção que fica mandando as fotos antes, depois, algumas vezes até durante, para dizer, uau, olha só, veja bem, olha aqui, estou aqui. Péssimo, isso é como broxante. Como estou bem acompanhado. Deixa eu ver, vamos ver o Come Cru. Ah, Come Cru. Olha, o Come Cru foi uma das principais reclamações das mulheres quando eu entrevistei. É mesmo? Muito, porque esse livro, como vocês bem falaram no início, ele foi feito com base em diversas entrevistas das mulheres. Uhum. Inclusive, todo mundo acha que eu sou a foderástica na cama por ter escrito esse livro, né? Mando muito bem. Não, gente, infelizmente não. Sou bem medíocre, só que eu entrevistei várias mulheres e cheguei a esse manual. Então, uma pesquisa de campo, correto? Mas, enfim, se for pra achar que tá tudo, né? Que eu sou, sei Sim. tudo, não sei, gente, infelizmente... Uhum. Mas, essas mulheres que eu entrevistei, esse foi um capítulo, assim, essencial do livro. Quer dizer que esse tinha tanta informação desse que basicamente tivesse até um trabalho de editar para ficar, para ele não tomar conta do livro. Que, de tão que saltou, agora a gente falou de sexo, eu falo em saltar os olhos, né, parece alguma coisa. Mas eu quis dizer, no caso, esse foi um que daria para dizer que praticamente todas as entrevistadas... citaram reclamaram, esse tipo de homem, eu poderia inclusive fazer um livro inteiro só desse capítulo mesmo, exatamente isso. O que é o eu li o livro, né, mas fala pro pessoal aí o que, claro, a gente dá para deduzir pelo título, mas fala o que seria o Come Cru. O Come Cru é o homem que ele não se importa se a parceira está devidamente estimulada, uhum. se ela está devidamente lubrificada, se ela está naquele momento de realmente disposta a... Ele só está interessado no próprio prazer. E o que, que acontece? Eles só querem, no caso, saber de penetrar, de chegar ao orgasmo, e não interessa se ela está gostando... Se ela está, de repente, sentindo dor, porque pode não estar ainda devidamente estimulada. Então, é exatamente como o nome diz, é o Come Cru. É aquele ele seria o cara que basicamente treinou para a Olimpíada e não sabe jogar em equipe, né? Não sabe jogar. Tipo assim, tá. O lance dele é quase solo, entendi. O egoísta, né? Mas é exatamente aquele que só quer saber de... Vai lá, eu tô assim, eu quero, vou, não interessa se ela tá afim, se tá disposta, se quer, mas eu quero, eu vou, eu faço, acabou, pronto. É uma mistura de Come Cru com egoísta, mas Entendi. É interessado no próprio prazer. Então, essa foi uma grande reclamação das mulheres, que muitas Uau. Vezes não estão devidamente estimuladas e acabam sentindo dor na hora da relação sexual por falta justamente desse... Eu digo até dessa sensibilidade, né, para saber, olha, tá no momento, não tá, ela tá gostando, não tá, vou fazer diferente, enfim. Ele não é muito chegado em preliminares, obviamente, né? Não. Nada do foreplay, né? Nada do foreplay, né? Absolutamente não. Ainda mais quando nós falamos de casais que já estão juntos há muito tempo. Claro. Né? O tesão já começa a ficar bem menor, então o sexo se torna muito mais uma obrigação, uma coisinha de vamos fazer para poder cumprir, né, com as nossas... Sim, sim. Não, querida, deixa eu te interromper, assim, que eu quero logo, daqui a pouco, te perguntar sobre claro. Esse assunto específico, tá? Então, sobre o sexo no casamento e tudo mais. Mas então, vamos falar, então, só voltando lá para os capítulos, o filme erótico, fala um pouco desse. Seu erótico, adoro esse. Por quê? Porque hoje em dia, não sei como foi a iniciação de vocês, meninos, mas muitos garotos assistem filmes eróticos e levam isso como se fosse, digamos, o suprassumo do sexo. Ah, se a mulher ali gosta, então é isso que eu vou fazer. E levam esse aprendizado para a cama, para as suas parceiras. Só que nem sempre aquilo que eles assistem no filme erótico, principalmente quem é mais jovem, né, quem está começando a vida sexual, é o que a mulher realmente gosta. Então, o filme erótico é aquele cara que vai para a cama e começa a fazer as mesmas caras, começa a fazer os mesmos trejeitos, as mesmas bocas, usa o mesmo linguajar e faz Entendi. Exatamente tudo aquilo que ele vê e aprendeu, obviamente, assistindo nos filmes eróticos. Tá, mas só uma coisinha, só uma interrupçãozinha. Tem, claro. Isso tem um pouquinho a ver, então, tem uma certa sincronia com outro capítulo, que é aquele Kama Sutra, né? Que também o cara, me pareceu que aquele Kama Sutra era o cara que, né, leu sobre acrobacias e várias posições, e ele basicamente, quer dizer, tem alguma coisa a ver com esse filme erótico ou não? São coisas diferentes, mas que no fim das contas acabam sendo incômodo igual. Entendi. No caso do Kama Sutra, é a pessoa que tenta colocar a mulher em posições que muitas vezes são muito desconfortáveis para ela. Entendi. Vou dar um exemplo. Ele viu no livro Kama Sutra, ele acha que está valendo, entendi. Isso, exatamente, que não interessa se ela está, de repente, com o bumbum no gelado, com a perna para cima, quase fazendo uma posição de... Pendurado no lustre, alguma coisa assim. Exatamente, né? Pendurado no lustre. Se de repente ela não tem nenhum tipo de flexibilidade, ele tenta esgarçar a perna e fazer, sim, colocar lá em cima. Maravilha. Então, querida, vamos pro GPS. GPS? O GPS, honestamente, não é de todo ruim. O GPS é... de todos os capítulos, eu diria que para esses até tem uma salvação. É não mesmo? É ruim de todo. É o cara que tenta... literalmente chegar ao ponto G da mulher, ou seja, ele fica perguntando o tempo todo, olha só, é para a direita? É para a esquerda? Eu devo mais para cima, mais para baixo, mais rápido? Não tem, tem a ver com aquele que acha que o mamilo é um dial e fica girando para ver se acha uma estação, né? Oh, que horror! Não, esses não, ainda bem. Por isso que eu digo que esses têm salvação, do GPS. Entendi. Eles ficam realmente tentando saber, descobrir, perguntando. Mas o que eu digo, Marco, é que uma hora, deixa rolar, não precisa ficar perguntando o tempo inteiro. Sente se a mulher está gostando ou não, claro. Que daí a coisa flui naturalmente. Por isso que eu digo, não é de todo ruim, mas tem uma hora que tem que saber calar a boca, né, e descobrir sozinho se a mulher está gostando ou não. E entrar nesse clima que é tão legal, tão sensacional quando há essa sintonia do casal. Ok. Vamos pro bebum, o bêbado. Bêbado, péssimo. Péssimo. Homem bêbado é um saco. Tá, esse o bêbado é literalmente bêbado mesmo, não é alguém que age como bêbado, né? Nada, mas é aquele bêbado mesmo feito um gambá, aquele cara que pega, se passa totalmente e na hora de ir pra cama, obviamente que a performance dele vai ser... péssima, porque o homem, quando está muito bêbado, tende a não ser muito eficiente na sua performance. Então, eu digo, olha, quando está realmente num grau de bebedeira extrema, nem vale a pena. Sim, e muitos até devem achar, pelo efeito da bebida, que estão, assim, destruindo a casa, que estão nota mil e, na verdade, não estão, né? Verdade. Isso é verdade. E o canibal, como é que é? Qual? O canibal. O canibal é o que vai e tenta, fica dando as mordidinhas, só que mordida na hora do... Tem gente que gosta mais forte, tem gente que gosta um pouquinho mais delicado, tem gente que fica marcado com muita facilidade. Então, o canibal é aquele que não vê, não tem muita noção da força que emprega na hora de dar as mordidinhas. Entendi. E acaba deixando a parceira muito, muito marcada também, o que não é legal. Muitas dizem que acabam mesmo sofrendo com essas mordidinhas, entendi, mordiscadinhas, entendi, e essas quase arrancadas. Que daqui a pouco ele tem até um pé no... Daqui a pouco ele tem até um pé no SM, né? No sadomasoquismo, daqui a pouco, né? Sim, mas muitos gostam. Por isso que eu digo, o manual, ele é um... Digamos, a maioria que falou tá aqui. Agora, tem gente que vai gostar de mordidas mais fortes. Claro, que nem fedor, Marco. Poxa, pesquisa, tem gente que detesta homem fedido. Como mulher fedida também é um horror, não tem jeito. Mas tem pessoas que contaram por isso e gostam de pessoas fedidas. Então já foge da linha. Mas tem gente que gosta. Por isso que eu digo, isso daqui não é um manual de, olha, é isso. Mas é um manual do que a maioria não gosta. Mas tem gente que vai gostar. Não, tem problema. E querida, vamos ver assim, o teu livro também fala, né, citaste há pouco, sobre esse lance da manutenção do desejo após o casamento, né, o casal já está com filhos, assim, claro que dá para fazer um 14 programas sobre isso, mas assim, eu adoraria. Me fala um pouquinho da tua, né, do teu approach no livro sobre isso, pode ser? Pode, claro. Todas as entrevistas, elas levaram para esse formato de humor que era o meu objetivo. Mas eu comecei a perceber que tinham coisas muito sérias envolvidas. Algumas realmente muito sérias. Então tinha o lado de humor, que está aqui retratado, mas tem esse lado que nós não podemos colocar uma venda e fingir que não existe. E essa questão do casamento, do sexo, de como manter o desejo, foi abordado por muitas mulheres, praticamente, eu diria que 80% das entrevistadas que eram casadas falaram a mesma coisa, que é muito difícil manter... Tu entrevistaste casadas e solteiras também, né? Sim, casadas, solteiras, viúvas, divorciadas, a gama foi bem grande de entrevistadas. E para as casadas, essa questão de como manter o desejo durante o casamento foi um ponto levantado como sendo bastante difícil. Uau. Porque acaba caindo no dia a dia, principalmente depois que o casal tem filho, muitos passam a se chamar de paizinho, mãezinha, e passam a não se enxergar mais como homem e mulher, mas como mãe, pai. E isso, como eu digo, mata qualquer tipo de tesão, porque nem todo mundo gosta de ser chamado de mãezinha, paizinho, principalmente quando se trata de sexo, né? Desculpa te ter feito mais uma vez, eu me lembro até que tem um capítulo ali que é o incestuoso, tem a ver com isso também, né? Também, exatamente. Claro, tá. É exatamente isso. Essa questão, inclusive, do incestuoso, muito bem pontuado por ti, do capítulo, é o humor, né? As pessoas que se tratam mãezinho, paizinha, mas esse lado problemático é justamente o que eu acabei de falar dessa falta de... As pessoas, o casal passa a não se enxergar mais como homem e mulher, mas como mãezinha e paizinho. E alguns, inclusive, colocam a criança no meio da cama para poder justamente não ter nenhum tipo de relação. Claro, captei. Então, é esse lado, Marco, do sério, chamou muito a minha atenção, porque a minha ideia era ser um livro de humor e ponto. Mas durante as entrevistas eu percebi, opa, tem um lado aqui maravilhoso de conteúdo para explorar. Na minha opinião, ele é as duas coisas, né? Quer dizer, tu pode falar sobre coisas sérias, colocando um verniz de humor, isso não, não elimina, né? Tem gente que separa muito a coisa, né? Algumas das comédias que eu vi na minha vida são dos filmes mais profundos e sérios. Quer dizer, não é preciso. Uma coisa acho que não elimina a outra, né? Mas eu entendo o teu ponto. E aí, nesse caso, justamente do lado sério, eu falo, daria tão bem para escrever inúmeros outros manuais, claro, e outras obras, mas acho que só um tá bom por enquanto. Querida, como é que as pessoas podem saber mais, adquirir teu livro? Como é que... Fala aí, por favor. Bom, hoje o meu livro, ele está à venda de forma online pelas livrarias Curitiba. .com.br, então livrariascuritiba.com.br. Tudo junto, Livrarias Curitiba, né? Tudo junto, basta digitar... Como a cidade mesmo, Curitiba mesmo, né? Isso, tá. Curitiba. Tá. Ah, também a pessoa pode, quem estiver ouvindo, quiser tirar dúvidas, nossa, tem assunto aqui, como tu falou, para inúmeros programas. Totalmente. Pode mandar um WhatsApp, pode me ligar, pode me escrever, vou ter a maior alegria em responder. Meu telefone... 489-9844-1011. Vou repetir, okay. 9-9844-1011, código 48. Queres deixar um e-mail ou tens algum site? Claro, algum, tens um blog, e-mail. Né? Quer deixar o endereço? Tanto o meu e-mail, quanto o meu site, quanto o meu canal no Instagram, quanto o meu canal no Facebook, todos eles têm Juliana German, então meu e-mail... Ah, desculpe, eu ignorantemente, cara, desculpa, eu falei German, desculpa. Não, imagina, desculpa, todo desculpa. Mundo fala, então é super Mas comum. Mas é claro, se é alemão, claro, né, German, né? German, claro. Exatamente. Então, gente, é G de germânico, então, E-R-M de Maria, A-N de nada, N de nada. Desculpa, que eu falei em cima de ti, perdão. E aí, no caso, o e-mail, para quem quiser mandar, é só mandar para contato@... Juliana German, como o Marco muito bem soletrou, .com.br. E depois é buscar o meu site julianaguerman.com.br, meu Instagram Juliana German, minha página Juliana German, ou seja, Juliana German em tudo, né? É só buscar o nome certinho. Tá. Isso, gente, daí quando vocês falarem com ela, por favor, tá? German, tá? Não faço que nem a burrada, a cagada que eu fiz. Imagina! Tá. Juliana, quero agradecer o teu tempo, de vir falar com a gente, tá? À tua disposição, maravilhoso papo e muito obrigado, tá bom? Poxa, eu que agradeço por tudo, foi uma alegria imensa, todos vocês, que gentileza que são, muito obrigada por esse momento tão especial e pena que passou rápido, porque olha, ainda tem assunto para falar a noite inteira, né, Marco? Como é que é? Não ouvi? Não ouvi agora que falasse, passou rápido, você falasse o quê? Não ouvi Não, que eu disse é que pena que acabou, que passou tão rapidinho. Gente, acabou rápido, mas a gente na rádio gosta de preliminares, tá, gente? Por favor, a gente não é tão apressado então, assim. Então, mas olha, foi um prazer imenso e um grande beijo a todos que ficaram. Querida, muito obrigado, tá bom? Obrigada a você. Um abraço, querida. Tchau. Tchau. Parabéns, aí, Marquito. E quinta-feira estaremos juntos. Quinta-feira estaremos juntos. Então, muito obrigado pelo espaço. Obrigado até quinta, você. Gente. Olha, valeu. E já está tudo lá no SoundCloud, viu? Pois é, eu estava preocupadíssimo, o pessoal me escrevendo direto, que bom que voltamos. Eu não vou dizer voltar ao normal, que ninguém é normal, ainda mais a gente, mas que bom que voltamos a um padrão de normalidade. Fica tranquilo, porque na nuvem nada desaparece, fica tudo lá. Querido, obrigado, valeu Fufunha, obrigado, valeu você. Ouvintes, muito obrigado, até mais, gente. Até quinta, tchau. Até quinta.